alguma coisa vou fazer, mas na cabeça tudo passa. No fim fiz outra coisa que ela já não tem mais graça. Agonia é foda, até minha cara mofa. Minha atitude nem é a mesma, do nada transforma. Jeito diferente, minha pessoa se comporta. Não dá pra reclamar porque minha situação piora. Se acho que tô mal na lama, posso ficar bem pior na bosta. Bom cabrito não berra e um bom homem não chora. Eu vou buscar a glória e a conquista com a luta. Problema, separação é tudo uma desculpa. Certo que machuca, mas é a verdade pura. Indeciso eu não fico, com a minha mente confusa. Eu sei, não quero mais fazer o ruim pra mim, o bom para o satanás. Pra mim eu quero bem, o mal pra minha filha jamais. Não encontro desculpa e nem peço perdão. E se pecar matasse, eu já tava no caixão. Me virei e hoje eu tenho a minha conclusão. É a droga que causa patifaria de um amigo que virou um patifão. É foda, eu falo com o coração. Se o mundo tá perdido, pra esse comício com que eu faço pro mundo vou dar razão. Mas sei que não é essa a minha intenção. Pra sair da merda simplesmente basta eu dizer um não. Eu sei que eu vou parar, então me diz quando a bosta desse dia irá chegar. Mas a resposta é o que tenho que tomar, senão me torno vilão que faz minha vida tombar. Eu sei que eu vou parar, então me diz quando a bosta desse dia irá chegar. Mas a resposta é o que tenho que tomar, senão me torno vilão que faz minha própria vida tombar. É superstição sim, junto com tudo que é ruim. Quieto como Bin, faz ideia e Saiyajin. Eu não sou bandido pra ti, só sou para mim. Fazer pela minha honra, criatividade própria. Por causa da droga, muitos jogam sua vida fora. Acaba tudo, até sua casa perde e vai embora. Não é só minha mãe, porque a minha filha também chora. Decaída forte pra minha cabeça fraca. Mesmo sendo forte, se torna fraca por estar mal intencionada. Já sofreu pressão, pressão em cima de pressão. E cacetadas mal amada, minha alma que se lava. Junto com a roupa pintada, sangue pingava o chão. Não dá nada, não tenho o olho gordo. Eu sempre apoio muitos, mas não recebo apoio. Só de um de outros, pra aparecer na hora certa foram poucos. Tive momento de glória, o tal clima eu acelerado. O inverso momento, dupla derrota se torna. Pensando até aí, tá bom, porque não complica. Depois que eu lembro da minha filha, derrota é tripla. Não dá nada, tive contusão, menos convulsão. Não abandona a barca perante os leão. Segura a depressão, eu que quis dessa situação. Não chora que vai se expor em vão. Não tem dificuldade diante um cadeirante sem audição. Sem o meio de expressar a comunicação. Não vejo a dificuldade pra mim dizer um não. Nada tá perdido, mas tudo é superstição. Usando todo tipo de química, a mente dilui. Fica ruim, para de crescer, esquece que evolui. A gente vê que tudo tá passando e tu nada conclui. Pra mim nada flui, a mente polui, tudo diminui. Eu compus verso que minha vontade inclui. Assim como muitas vontades se exclui.